Meu Senhor, Tu és tudo para mim, e sem Ti nada posso compreender. Que Tua luz ilumine o meu pensar, envolva todo o meu ser com Tua doce paz. Meu Senhor, quero Te agradecer pelos campos que Tu fazes florescer, pelo amor que se consumou na cruz, que ressuscitou na luz e agora vivo está. Posso crer.